No próximo ano, no próximo enredo, a gente já vem de aliança no dedo, desfilando e cantando a avenida, um samba da beija-flor. De sobra, minha fama de beija-flor, me fascino doce do amor, alimento meu coração. Meu palco, minha avenida, meu surdo e meu tambor, encontrar em você a apoteose da minha paixão. No auge do meu desfile eu já posso comemorar o justo primeiro lugar que você conquistou em mim. Estou na iminência de te dar meu nome. De hoje em diante eu serei só seu homem. Não vou deixar de ser colibri, mas você será minha flor, minha flor. Você é o meu estandarte de ouro. Eu sou seu mestre sal e você porta-bandeira do amor. No próximo ano, no próximo enredo, a gente já vem de aliança no dedo, desfilando e cantando a menina, um samba da beija-flor. Todos conhecem de sobra minha fama de beija-flor, me fascino doce do amor, alimento meu coração. Meu palco, minha avenida, meu surdo e meu tambor, encontrar em você a apoteose da minha paixão. No auge do meu desfile eu já posso comemorar o justo primeiro lugar que você conquistou em mim. Estou na iminência de te dar meu nome. De hoje em diante eu serei só seu homem. Não vou deixar de ser colibri, mas você será minha flor. Você é o meu estandarte de ouro. Eu sou seu mestre sal e você porta-bandeira do amor. No próximo ano, no próximo enredo, a gente já tem de aliança no dedo, desfilando e cantando a avenida, um samba da beija-flor. Todos conhecem de sobra minha fama de beija-flor.